Galo ataca pelo setor esquerdo, Leandro ergueu, Fabiano de cabeça e gol! Gol! Do Atlético! Ele é um gol! Gerro do homem, Fabiano, camisa 8, Gerro do Luxemburgo, agora usando a cabeça para guardar a bola no canto esquerdo de Rafael. 2 para o Atlético, 0 para o Ituiutaba. Fabiano sabe, ele sabe o caminho do gol, Henrique. Novamente uma jogada que começou no meio campo, a bola veio para o lado esquerdo, Leandro dividiu com o zagueiro Canu, levou vantagem, cruzou na cabeça do Fabiano, ele enriqueceu o placar Mineirão. E agora Galo 2, Ituiutaba nada.